Fala galera, está no ar o primeiro episódio do Podbeat, seu podcast em 8 bits. É porque a qualidade é ruim mesmo, tá gente? Então não liga não. Eu sou Rodrigo Bloise. Rodrigo Souza. E hoje a gente vai fazer o quê? Vamos começar com o nosso primeiro episódio, o episódio 1, Ameaça Fantasma. Só que a gente não vai falar de Star Wars não, a gente vai falar de Marvel e DC. O que a gente quer e vocês vão ter que aceitar isso. Antes de começar a falar do assunto mesmo, a gente tem que falar um pouquinho do podcast, como é que começou. Eu comecei a ouvir um monte de podcast aí maluco, americano e tal, e alguns também brasileiros, que eu não vou ficar fazendo propaganda de ninguém aqui não. E chamei o Souza pra fazer, porque eu queria já ter um canal no YouTube, alguma coisa que a gente produzisse conteúdo, porque a gente tá sempre junto falando besteira de filme, ou de quadrinho, ou de videogame, ou da vizinha, ou seja lá do que for. E a gente quer compartilhar essas merdas com vocês, né? Porque a gente é bem escroto e... Enfim. A gente queria, no princípio, que fossem três pessoas, mas não rolou. A gente decidiu que a gente vai ter uma cadeira vaga que vai ser sempre uma pessoa oculta. pode ser até o fantasma aqui da ameaça, né? Sei lá. O Jar Jar Binks. Há sempre uma figura oculta. Que é o meu irmão, Felipe. Sou eu, Felipe. Meu nome não é Rodrigo, igual aos outros dois. Mas hoje eu vou participar aqui falando um pouco da Marvel, da DC. E vamos que vamos. Então, simbora. Primeiramente, a gente não vai querer criar treta entre Marvel e DC. Porque esse assunto já tá... Ah, não? Tá... Eu achei que era pra isso. Então. Não, sem treta. Me preparei errado, foi mal. Você não, preparou pra treta errada. Eu já tava pensando que pra mim, DC e Marvel é tipo PlayStation e Xbox. Você sempre tem aquela guerrinha. E é, né? Sempre tem a guerra mesmo, mas... Vamos... Eu sou tipo um Nintendo Wii, né? Tipo assim. Calma, galera. Vamos na paz. Eu gosto da turma da Mônica e tal, né? Vamos de paz. A gente vai tentar listar aqui... Beleza. Três filmes favoritos de cada, da Marvel e da DC. Quem quer começar falando aí o que acha, né? Eu posso começar soltando a bomba? Não, vai. Então vai ficar pra depois. Eu gosto muito de Homem-Aranha, cara. Acho que Homem-Aranha foi uma parada... O primeiro do Sanheim ou aquele japonês? Não, o outro. O Nicholas Hammond. Era um seriado americano com vários episódios de 40 minutos. Depois vocês procuram, tem no YouTube. E eles fizeram três filmes, se eu não me engano, e mostra a origem. Mentira, eu gosto daquele com o Tobey Maguire mesmo. Com o Duendão. Porque foi o primeiro, cara, e foi uma coisa muito, muito legal, apesar dele soltar a teia automaticamente do braço, não ter o mecanismo, não sei o quê. Mas foi uma surpresa muito boa pra época, e o enredo era legal, eles tinham ideias boas, eu tinha, era mais novo também. Não tinha tanto filme de herói. Foi o recomeço das adaptações. Exatamente, depois dessa modernização da tecnologia, veio, acho que o Homem-Aranha foi, vamos botar pioneiro depois dessa modernização. O primeiro X-Men. Veio antes. Ah, né? É verdade. É. Depois do primeiro X-Men da Fox, começou o Homem-Aranha. Vocês começaram bem beta e depois ganharam uma coisa legal. Exatamente. Não, o último filme de herói, se eu não me engano, tinha sido aquela bomba nuclear chamada Batman e Robin. Com Batman Milos, Schwarzenegger. Pode Schwarzenegger com o Mr. Freeze é o máximo. É sensacional. I will be back. É um filme importante pra mim, eu gosto dele. E mas... se eu não me engano, é nesse filme aí que tem um tem aqui um debate lá, de casal entre o Batman e o Robin, que parece que são casais. Eles começam a discutir sobre alguma coisa. Várias DRs entre Batman e Robin. Eles estão, acho que num leilão pra ver quem vai ficar com a Era Venenosa. Acho que é isso aí. E aí eles começam a discutir ali e o Robin ainda pede dinheiro emprestado ali no final do jogo. Surge o famoso Bate Cartão de Crédito, que é um... Eu queria aquele cartão, cara. Esse problema de, lindo, de Batman antigo, eu prefiro aquele que o pinguim foi criado no esgoto por um pinguim de morte. Pô, o dele de morte é tipo Antártica. É muito bom, cara. Eu gosto daqueles filmes, mas é. Enfim, né? Dói, não Tim Burton às vezes dá uma viajada. Eu tenho várias ideias aí. É só ver o lar da Senhorita Peregrina que vocês vão ver. Mas eu gosto. Homem-Aranha acho que foi muito bacana pra época, tudo que eles fizeram. Depois eles cagaram no pau, né? com o terceiro, principalmente aquele Homem-Aranha emo lá, com o cabelinho penteado, dançando. Eu tenho muita certeza que foi só pra arrecadar dinheiro, porque... que não fez nenhum sentido aquele filme. Não fez sentido nenhum. Tá mais pra birra do Sondheim, né? Porque ele pegou o Abutre no filme. É, tem essa história. O Abutre não vende boneco. Exatamente. Aí colocaram o Venom e o Homem-Aranha. Verdade. Aí, mas o Homem-Aranha vende boneco? Não, né? Só que eu não queria o boneco do Homem-Aranha. Pô, sacanagem. Eu preferi que o filme fosse mais maneiro, mas... Fazer o quê, né? Fazer o quê? Aquele famoso ditado. Vamos fazer o quê? Enfim, o segundo filme da sua lista, qual seria? Cara, é Batman. A trilogia do Batman... Não, no caso da Marvel. Segundo filme da Marvel. Ah, segundo filme da Marvel? Cara, Deadpool. Eu acho que eu ficaria com Deadpool também. Deadpool, é tão maneiro que o meu trabalho de conclusão de curso tá sendo sobre ele, sobre tipo como os caras pegaram... um personagem que quase ninguém ouvia falar, só se você não fosse muito fã de quadrinhos, você não ia saber quem era. É, e fizeram um filme tipo, de maior de 18 anos, que mais arrecadou dinheiro aí no início do ano, não sei se já bateu o recorde. E o grande comercial dele... Ele bate o recorde de... Matrix, né? Ficou muitos anos. E o grande comercial dele foi justamente isso, ser pra maior de 18 anos. E assim, ninguém falou, caraca, o que esses caras vão botar no filme, não sei o quê. E os caras não fugiram em nada do personagem, né? Deram voz pra ele até em rede social pra ele falar o que quisesse. Isso foi demais, cara. Foi incrível. O marketing Deadpool foi vital, assim. Eles venderam o filme e entregaram aquele filme que eles estavam prometendo. Se redimiram naquele Deadpool do X-Men. O Baraka Pou, né? Que porra, muito escroto. Caraca, cara, aquilo ali é... Inclusive é muito... Engraçado que no começo, ele parece o Wade mesmo, né? Parece. E ele, pô, tá todo malandrão, contando as caras, piada ruim. Aí depois, né? Ele perde até a boca. É ladeira abaixo. Os caras... calaram a boca do Deadpool e acharam que isso seria bom. É, exatamente. É impressionante como que a Fox, quando quer errar, ela erra. Com vontade. Vamos cagar essa porra aqui que tá ficando bom. Eu queria aproveitar já que a gente tá com o Deadpool e fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que aquela cena que vazou ou alguém botou de propósito nas redes sociais? Foi aquela famosa vazada... Proposital. Ups, foi sem querer. É, depois que vazou isso, vazou o piloto de Flash pra galera uns três meses antes, vazou o piloto de uma cacetada de série. E que deu e surtiu efeito, né? É, sempre dá certo, vazou sempre dá certo. Vazar é a parada, né? Você como médico, quando tem alguma coisa vazando, porque tá tudo bem também... Não, é quando vaza, a gente sai correndo pra consertar, né? Pra fugir, não. Corrimento, essas coisas não é muito legal. Não, né? É legal, vazar no meio médico não é bom. E o interessante também de Deadpool, que antes dele bater a bilheteria de maior filme de 18 anos, ele tinha batido de maior filme de HQ de 18 anos, verdade, que pertencia a 300. É verdade. 300 até o momento era um filme de quadrinhos de 18 anos de maior bilheteria, ele atropelou. Que eu acho muito chato. Eu sou muito gato. Eu sou comigo, cara. Você não gosta não que aquela parte o cara vem correndo? Corre, para, vamos devagar, corre de novo, vamos devagar. Eu amo o Zack Snyder e vou defendê-lo. Então, deixa a câmera lenta do Snyder em paz. Assim, é legal. Até certo ponto. Não o filme inteiro com essa porra de corre devagar. O terceiro filme da minha lista é Wolverine Origins. Tô brincando. Eu acho que é o Homem de Ferro também foi uma parada... Primeiro. Foi muito bom, assim, tipo, briga pra mim com o primeiro Vingadores também, da minha lista, mas eu ainda prefiro o Homem de Ferro, porque, na realidade, eu não gosto de reunião de super-heróis, que fica chato, eu detesto Liga da Justiça, mas eu gosto de Batman, eu gosto... Que merda é essa aí, porra? Eu gosto dos caras separados. Todo mundo junto parece que descaracteriza um pouco os personagens. O Batman fica, tipo, neurótico, além do limite, achando que todo mundo ali vai trair ele e dominar a Terra. Não, o Superman... Não, é verdade. Isso é verdade. O Superman fica com aquelas viadagens que não pode bater em ninguém. Eu não gosto disso, não. Tem que dar, porra. A Mulher Maravilha perde o laço da verdade, o avião invisível, essas coisas. Perder o avião invisível, acho que é até fácil, né? Já que está sendo essa bosta. Pô, tinha certeza que tava aqui. Tem que botar aquele alarme do barulho. Ficar procurando. Pô, mas quem roubaria o avião invisível? Caraca, cara. O cara que rouba a minha avião invisível, ele... É foda ele, também. Ele é foda. É foda. O cara que foi aqui no Rio, com certeza foi. Caraca. Mas assim, é, eu acho que o Homem de Ferro, o primeiro foi muito bom. Eu acho que é o segundo que tem a trilha sonora do AC/DC. É, a trilha sonora é muito boa, porque o filme é mais ou menos. Eu gosto do filme também, mas... O filme é legal, mas se você para pra ver, é o filme não tem o Homem de Ferro direito. É. Ele não tem. A luta final é 2 minutos, acabou. É, e pô, é a trilha sonora que salva o filme. É, você acaba... É um filme assim, ah, tá passando o Homem de Ferro, vou ver, não tem nada pra fazer, vou ver. Não, é, não, é um filme mais do Tony Stark do que do, do Homem de Ferro em si. É, porque eu assim, o Robert Downey Jr. soube, pô, dar uma vida pro Tony Stark. Porra, é muito foda, não sei o que. Homem de Ferro é muito... E se você for pegar já aqui, eu acho que o Homem de Ferro não é isso tudo que as pessoas dizem. Ele meio que foi transformado pelo Downey Jr. Assim. Exatamente. Eles colocaram um pouco o DNA do Downey Jr. nos quadrinhos. Sim, sim. Porque o Homem de Ferro não era tão... Tão legal assim. Não era tão popular também. E, pô, o Robert Downey Jr., eu acho que é um ator muito bom. E, assim, todas as paradas que ele tem feito, foi até que eu tava falando, inclusive, mais cedo. Que ele conseguiu interpretar um negão no... Exato, cara. Ele Se alguém tem dúvida que esse cara bom. Não é bom, cara, ele é bizarro. Ele era um ator interpretando outro ator. Outro ator. Essa tipo, só que não sabia Inception. Quem era, né? É quase um Inception. Aí, do... assim, eu só sabia que era ele que a gente tinha me dito. Que eu visse o filme e eu não ia notar que era o Tony Stark. Que era o Robert Downey Jr. lá na hora. Até ele começar a tirar a pele, não sei o que, tirar a maquiagem, e ele é um cara louro do olhos azuis. Kirk Lazarus. Diga-se de passagem. Que é o nome do ator. Kirk Lazarus. Diga-se de passagem que o Tom Cruise também surpreendeu sendo careca gordo nesse filme. E dança. Simpson, E ele faz dancinha, que é muito maneiro. Alô, Fox, queremos Tom Cruise como Homer Simpson. É, né? Muito bom. Outra coisa também legal do como o Downey Jr. popularizou o Homem de Ferro é que eu lembro que na época da escola as pessoas confundiam o Homem de Ferro com Máquina de Combate. Que eu lembro por causa daquele jogo do Play 1, ou do Play 2, que eu não lembro, Marvel vs. Capcom. Uhum. Eu lembro que tinha o Máquina de Combate e as pessoas confundiam. Mas... Oh, o filme do Máquina de Combate vai sair. Não, cara, não é o filme do Máquina. Que isso, cara? Como assim, velho? O que você tá falando? Você tá usando drogas aí. Calma aí. Drogas que você tá usando, mano? Bom. E os seus personagens do Marvel vs. Capcom, quais eram os seus favoritos? Quem você sempre escolhia, assim? Todo mundo sempre escolheu o Wolverine, Ciclope, que acaba de longe. Eu gostava muito do Ciclope. Eu gosto do Ciclope. Do Ciclope original, assim, sabe? Né? Não aquela merda que tem nos filmes da Fox, que é um bundão que fica chorando peladinho. Não, aquele Ciclope não. Cara, parece que você falou que fica chorando peladinho. Chorando. Deve chorar mesmo, lá no chuveiro, lá sentado, com a tava no carro. Peladinho! Ah, tá muito triste, Wolverine. Mas esse é mesmo não. Eu sempre escolhi o Homem-Aranha e um bicho preto lá, que soltava umas sombras pretas. Ah, é, aquele era meio bom, sei lá que era aquilo. E lá vai a bomba. Aquele bicho preto é o vilão do primeiro filme do Motoqueiro Fantasma. Isso! Black Heart, que também foi transformado no Elmo. Não, não, coisa horrível, pode crer. Que não tem nada a ver mesmo. É, a Fox e a... Não, Sonic mania de transformar. Motoqueiro Fantasma, eles erraram em tudo, né? Já começa com o Nicolas Cage. É o que eu falo, o Nicolas Cage, ele tem cara de bunda. Assim, é uma cara de bunda, ele não tem expressão. Tanto assim que o melhor filme que ele fez foi aquele Senhor da Guerra. Foi Conner que ele fez. Não, Conner. Que foi o Senhor da Guerra, porque assim, merecia um cara que não tivesse expressão, que é o Nicolas Cage, ele não tem expressão. É. Aquela cara de bunda e ele fala meio chorando, é horrível. O filme do Cage que eu mais gosto, não riam de mim, é o 60 Segundos. Cara, eu gosto se também, cara. Passando esse filme, eu paro pra ver, cara. Eu gosto, eu tenho DVD desse maneiro. Filme. Eu acho que também tem Angelina Jolie, né? Você gosta é um estímulo a mais, mas eu gosto muito daquele filme, eu não sei explicar porquê. É porque tem aquela mecânica de roubar carro, tem que roubar carro e não sei o que, igual no... É muito maneiro. Eu acho ele engraçado nesse filme. Foi o primeiro Velozes e Furiosos, é no carro, não é no Nicolas Cage, então não interessa se ele tá atuando ou não. Olha o carro, que legal! E olha a Angelina Jolie, que legal carro também. E eles roubam só carro sinistro. Isso é maneiro. Isso pô, a perseguição final do filme. É muito boa, também. Muito boa. Eu gosto também. O... No caso do motoqueiro fantasma, que tá todo errado no cinema, eu acho o primeiro filme ok. E me venderam o segundo filme merda, porque o trailer me enganou bonito. Ah, foi igual o Wolverine. Wolverine foi. Eu nunca mais assisti X-Men por causa disso, cara. Pois é. O trailer de Wolverine é Origins, eu falei, cara, isso vai ser muito bom. Exato. E aí eu fui ver o filme e eu saí com a sensação que tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa lá mesmo. Então, nunca mais fui ver X-Men. Falei, chega, não vi esse outro aí que os caras voltam no tempo. Esse é maneiro. Eu vi um pedaço, vi metade dele. Não vi dele. Esse outro que o professor Xavier tem cabelo, também não vi. Isso é uma parada. O Primeira Classe é o melhor filme do X-Men que tem. Isso é uma e pergunta. É justamente o filme que não tem o Wolverine, que é estranho. Porque eu gosto muito do Wolverine, mas o melhor filme do X-Men não tem Wolverine. Não tem Wolverine. Essa parada do professor Xavier, enfim. É do ator, não? A culpa pode ser um ator, às vezes ele é amaldiçoado, botou ele ali e virou. É o diretor mesmo, que é o. Não, ele faz até uma pontinha assim, uma pontinha engraçada, mas o mérito aí é do diretor meu, acho que é o Matt Vaughn. Ah, que ele fez o Kick-Ass. Ah, sim. Dirigiu o primeiro Kick-Ass. Isso me lembrou uma pergunta que eu queria fazer sobre o professor Xavier. Tudo bem, que a gente sabe que ele tem poder de telepatia, mas por que ele tem que botar dois dedinhos na cabeça? É o tique nervoso do Jô Soares que você tava falando. Esse cara, caralho, encerrar os olhos e ficar. Senão você não vai entender que ele tá usando. Pô, você vai achar que ele dormiu. E olha lá, o cara da cadeira de rodas dormiu. Tadinho dele, bota no cantinho. Alguém tira ele. Não atrapalhar ninguém. Que é uma parada muito escrota, cara. Botar dois dedos na cabeça e encerrar os olhos. É o botão, cara. É o botão que tem aqui. Ele, é o touch. Tá ele bota, aí ativando. Pronto. Você vai achar que, sei lá, o cara tem uma aparência frágil, né? Ele fechou o olho, não tá fazendo nada, você vai achar que ele morreu. Morreu, cara. Tô em coma psíquico, sei lá. Já era. Voltando a falar do... Voltando a falar do motoqueiro fantasma. Nunca termina, nem muito vou falar. Mal. Não, agora eu vou falar bem, mas vou falar bem do motoqueiro da série. Ah, porque na série eles acertaram em Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, eu não vi, não comecei a assistir. O motoqueiro, tá, o motoqueiro tá maneiro. O motoqueiro tá realmente legal. Eu tentei ver essa série, não consegui. Eu não te culpo. Porque a primeira temporada até a metade é muito ruim. E eu acho que eu vi, sei lá, um primeiro ou segundo episódio. Não, cara. Ah, que merda essa. O primeiro episódio eu assisti em prestação, em duas vezes. Assisti 20 minutos num dia e assisti 20 minutos no outro. Tava sofrendo, né? Tava intragável. O segundo episódio eu larguei na metade. Eu só fui voltar 2 anos depois. Então, você é guerreiro ainda. Pô, deu crédito, não, parada eu, e foi. Eu parei, eu falei, não, tá ruim. Tá merda. Depois de um tempo eu fui vendo o pessoal falando bem, que a segunda temporada tava foda, que não sei o que. Eu falei, pô... Vou ter que assistir toda a primeira, né? Que merda. Caraca, que merda. E a primeira só passa a engatar depois que os times usam a cronologia do cinema. Então, na hora que no Capitão América 2, que descobre que a S.H.I.E.L.D., na verdade, é a Hydra, aquela coisa toda... Então, assim, pra ajudar nossos ouvintes, você pode falar, assiste a partir de tal episódio, que eu não lembro qual é o episódio. Não, deixa os caras sofrerem. Não, é bom eu sofri, pro caráter. Eu não sofri, então, não. Vocês também podem sofrer, eu sobrevivi. Ah, o que eu acho maneiro do motoqueiro fantasma é que a moto dele foi feita por aqueles caras da American Chopper. É, que ele encomenda. A moto do primeiro filme é realmente sensacional, assim. Mas eu prefiro a moto do segundo, que é uma moto mais suja. Ah. Uma moto mais coisa assim. O visual do segundo filme é legal, mas... Mas também o filme é uma merda. O filme perto do primeiro é o Poderoso Chefão, assim. Motoqueiro Fantasma perto do 2 é o Poderoso Chefão, cara. Porque o 2 é muito ruim. Eu não sei que o Nicolas Cage fumou naquele filme, porque ele não tava puro. Mais do que o normal, né? Eu não sei se a escolha dele foi essa mesmo, assim, que ele chegou pro diretor, por favor, sou muito fã do Motoqueiro Fantasma. Ele realmente era muito fã do Motoqueiro. Ele mas... tem uma tatuagem. É, essa história. Se eu fosse diretor, fique cara, como fã. Tudo bem. Senta aqui um cantinho e assiste comigo. Você não pode ser o Motoqueiro Fantasma. Tiverem aí um tempo, procura também o Nicolas Cage de Superman. A história é real, ele ia ser o tem Superman. Tem um documentário. Tem um documentário. Deixa eu tentar lembrar o nome desse documentário. É com o Kevin Smith esse documentário? Tem o Kevin Smith no documentário. Procure. Vale a pena. Porque é muita pérola que tem ali. Caraca, eu nem sabia disso. Ainda bem que ele não foi. Procura só no Google Nicolas Cage de Superman que vocês vão ver o que a gente tá falando. Porque é... dói. Pô, só de ouvir já me senti. E tinha o Tim Burton na direção, então... Ia ser horrível, ia ser catástrofe, sabe? Né? Ia ser de massinha. Eu gosto do Tim Burton, só pra constar, ele odeia. Não é que eu odeio. Eu gosto de algumas coisas. Então, tem tá, coisa que eu gosto. A Noiva Cadáver eu acho sensacional. Vincent eu acho sensacional. Aquele... Do Natal lá, que com a caveirinha, que é o mais famoso, eu acho. Sem Natal de Jack, O filme, na verdade, nem é dele, Nightmare, né? Nightmare Before Christmas, ele só foi o produtor do filme, assim, mas acaba levando crédito inteiro. Eu achava. Todo mundo esquece o nome do diretor, né? Eu não gostei do que ele fez com a Alice, eu sou muito fã de Alice, eu detestei o que ele fez com a Alice, então, tipo, eu comecei a ter problema com o Tim Burton ali. E aí, tudo que ele faz, que ele faz um negocinho, eu já fico, esse cara gosta de estragar as coisas. Igual o final de Senhorita Peregrina, que quem lê o livro sabe que não existe aquela história. Eu não vou dar spoiler de filme agora, nem de livro, mas não vejo o filme, não. Se você não viu, não leu o livro, vai ficar legal. Eu gostei do filme, mas aquelas ressalvas, né? Gostei com ressalvas, né? Vamos voltar aqui pra lista, né? É, agora vamos voltar pra lista. A minha série de DC. Quer falar da DC logo ou a gente faz uma rodada da Marvel primeiro? Pode ser também. Então tá, vamos lá. Fica o meu primeiro da lista da Marvel é o Homem-Aranha 2. Nossa! É o 2. Eu gosto muito do 2. Eu gosto do 2, acho que o primeiro não tinha nada demais. Erraram o ator, Não, eu gosto muito do 2. O 2 eu gosto da escolha do vilão. O Octopus, eu acho muito bom. É um vilão que eu gosto até. Então, cara. A sua questão é o vilão, né? É, a minha questão é o vilão. Tipo, eu gosto muito do William Dafoe com o Duende Verde. Sim, é verdade. É sensacional. Verdade. Mesmo o pessoal sacaneando ele de Power Ranger. Né? Eu vi uma montagem do William Dafoe, tipo assim, com a maquiagem do Coringa e uma galera reclamando de como assim esse cara não foi chamado pra ser o Coringa. Ele é o Coringa com o espírito escarrado do Arca, né? Exato. Os jogos do Arca. Igualzinho. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas o... Cara, eu gosto do 2, gosto da jornada do Peter, dele desistir. Ele desistiu dos poderes. Quando ele começou a entrar em conflito, que ele é... Não, ele e o Homem-Aranha estavam disputando, assim, automaticamente o organismo dele rejeitou os poderes. Isso é legal porque no quadrinho ele vive esse conflito quase sempre, né? Tipo, entre querer ser só o Peter Parker e a necessidade do Homem-Aranha. Tipo, eu gosto muito disso, eu gosto do vilão. Pô, a luta entre ele e o Octopus, a penúltima luta, que termina no trem. É uma das melhores sequências de vilão super-herói, assim, de cinema. Não, é a melhor cena mesmo do filme, é a parte do trem. Eu gosto muito, cara. Essa é a cena que tiram a máscara dele e isso, todo mundo... É o final estrago. Vamos manter o silêncio. Mentira, né? É a praxe de todos os filmes do Homem-Aranha, Uma hora ele vai perder a máscara, ou rasga ou perde. Esperamos que a Marvel Studios não faça isso no próximo filme do Homem-Aranha e revele pra todo mundo quem é o Peter. Mas... Aconteceu isso em Guerra Civil também, né? Perde a máscara também. Ah, eu não vi ainda. Fica com a máscara ainda. Foi no meio da briga dos super-heróis ali, então... Não, porque é legal. Se você lembrar do Goku, pensa no Goku. Que você rasga a roupa. Tá sempre com a roupa rasgada, com o peito roxo de fora. E se você lembrar, aquele primeiro desenho do Homem-Aranha, ele sempre ficava com a máscara rasgada também. Meio que a assinatura do Homem-Aranha. É, uma hora ele vai perder a máscara. É, vai acontecer alguma coisa, porque deve ser um material diferente. Esperar melhor, a gente encomendou 300 máscaras, não precisava disso tudo, então vamos rasgar os gumes. Eu gosto muito do segundo filme também. Eu só não gosto da ideia que o Dr. Octopus foi dominado pela máquina e tal. Isso não tem nada a ver. Isso eu não gosto. Fizeram uma jornada... bonzinho pra ele. Octopus, ele é um fraga. Não sei porque essa coisa de filme de super-heróis tem essa mania de que o vilão, não só nesse filme como no outro, o cara vira bonzinho no final. Não, o cara é vilão porque ou ele fica com um problema mental, ou que ele fica puto com a sociedade e fala, vou virar vilão e morre vilão, acabou. Aí o filme, vamos botar uma mensagem bonitinha. O Octopus tem essa... Ele começa querendo... aquela fusão nuclear, né? É. Aí fica maluco, não consegue, e depois acaba se arrependendo. Pois é, porque aquele transmissorzinho quebra, ele fica, ah, não, estou fazendo besteira. Fica com dupla personalidade, isso, assim. Isso. E, na verdade, o Octopus é uma praga aí que... É, que ele era maluco, aquele tipo, meio que cientista maluco e também resolveu assaltar. E odeia o Homem-Aranha. E odeia o Homem-Aranha. E odeia o Homem-Aranha. O que eu queria muito ver, cara, de verdade, no Homem-Aranha, era contra o Dr. Connors. O lagarto. Lagarto. Eu acho que ia dar um filme... Então, eles fizeram filme, né, do reboot. É, refizeram. Que é tipo assim... Ficou legal. É um Peter Parker. Peter Parker todo zoeiro, que anda de skate. E o Peter Parker é só um nerd que tem vergonha de falar com a Mary Jane e outras mulheres. É, esse Peter Parker é feito pras meninas, né? Vamos embora trair o Hulk. Eu até gosto de algumas ideias desse Homem-Aranha do... Esqueci o nome do cara, mano. Do moleque? Enfim, do Andrew Garfield. Até gosto um pouco, só que são os lados. Mas qual é a parada? Justin Timberlake, né? É. Mas qual é a parada do Homem-Aranha? O Homem-Aranha, assim, é o Peter Parker, que é o nerd, tímido, sei lá o quê. E o Homem-Aranha que é zoeiro, que ele é todo o contrário do Peter Parker, é zoeiro, não sei o que, fica zoeiro. Ele consegue jogar a personalidade dele pra fora, né? Exatamente. Só que esse Homem-Aranha não é o Peter Parker e o Homem-Aranha são iguais, né? Não tem uma diferença. São descolados, vamos dizer assim. É. Não tem diferença. E o lagarto desse filme? Fala. E o que me deu raiva, ele fala. Ele fala, ele não tem aquela sede de sangue. E o CGI é feio. O CGI é feio, cara. É muito ruim aquilo. Ele parece um Godzilla. Só faltou sair um raio azul pela boca. Eu vi esse filme, tem bastante tempo, mas como eu não gostei muito, eu não lembro tanto. Mas eu não lembro se ele tem esse confronto que ele tinha nos quadrinhos, né? De tipo, meu Deus, a minha família e eu tô ficando maluco ao mesmo tempo e sou violento. Não, nesse filme o que acontece? Ele tá com a... Porra, agora esqueci o nome dela. Te amei? Não, com a... É. A Gwen Stacy. Gwen Stacy, é. O que acontece? O pai dela vira e fala assim, não... Eu tô falando do lagarto, cara. O lagarto. Tinha esse confronto. Sim. De... Ele quer ter o braço dele de volta, mas ele tá ficando violento, tá se afastando da filha, da mulher. Não chega a esse ponto, nem mostra a família dele. Que é um pouco principal até. Não sei, eu não lembro se mostra. Assim, eu lembro um pouco assim que ele lembra que ele virou lagarto, tipo assim, sabe que tá acontecendo alguma coisa, mas ele fala, foda-se, eu quero ter dois braços. Não, e quer transformar todo mundo em lagarto no final. No final das contas, quer transformar todo mundo em lagarto pra... Sei lá, ficar todo mundo igual, não ter preconceito na sociedade. Sem preconceito. O que é isso? Eu tô de cadeia, de pronto, acabou. E violento, porque... Por que não? Não que vá mudar muito, né? Hoje em dia as pessoas estão muito violentas, né? Enfim, o segundo filme da minha lista também é Homem de Ferro 1. Ah, acho que é de... Eu gosto... Pra mim você ia falar também é Homem-Aranha 2, né? Não, é o Homem de Ferro 1, eu gosto... Cara, foi o pontapé inicial da Marvel no cinema. E... É o filme que mais foge da fórmula Marvel. É verdade. Os caras engessaram agora a fórmula de um jeito que não sai pra lugar nenhum. É aquele curralzinho de cavalo, né? Coloca no valinho assim, não, vou só andar pra frente. E, cara, é um filme sem amarra, um filme tranquilo, legal, maneiro, que você... Filme de origem geralmente são legais, né? Desse jeito. E o... Se for bem contada, né? Se o cara fizer uma cagada... Igual o Motoqueiro Fantasma. E, cara, você se importa com o Tony, você quer ver aquela jornada dele de humildade, né? Sandálias da humildade. Quem não veste de jeito nenhum. Quando mas... você acha que ele vai vestir e se declara pra todo mundo, eu sou o homem. É melhor, é o finalzinho, ele, eu queria dizer que é eu sou o homem de ferro, vira as costas, vai embora e... Tipo, foi um tapa na cara, assim, peraí, cara, como assim? Jordan, por E, pô, é um filme... De 2008, que é atual pra cacete ainda. Aham. Uhum. Pô, cara, foi ali que começou tudo e mora pra sempre no meu coração. É um filme muito bom. É divertido de assistir. É divertido, é legal. E nada vai me tirar da cabeça que fizeram esse filme. Acho que foi em 2011, saiu todo o filme do... Os Vingadores? É. 2012. Eu tenho certeza que fizeram Vingadores, principalmente por causa do... do Tony Stark, que é interpretado pelo Downey Jr. Esse vão aproveitar que ele tá em ação, porque ele trouxe muita audiência pro filme. Não, e a Marvel já tinha plantado a sementinha na primeira cena. Não a primeira cena pós-crédito, porque já tinha cena pós-crédito em outros filmes de super-herói. Que chega o chat, que pra mim ele sempre vai ser o chat. Só pra lembrar que o Demolidor do Ben Affleck já tinha cena pós-crédito. Não vamos lembrar, vamos esquecer. Só pra reforçar, não foi a primeira cena pós-crédito, mas foi a primeira que teve potencial pra algo a mais. E tipo, o filme acabou, aparece o Nick Fury, fica, caraca, Vingador, porra, como assim, cara? Aí no filme seguinte teve o Incrível Hulk, que apareceu o Homem de Ferro no final, não na cena pós-crédito, mas no final. No primeiro ou no segundo? No primeiro Hulk. Não, é. Assim, tem dois filmes do Hulk, só que o primeiro foi desconsiderado. É, totalmente. É. O do Edward Norton é que vale. Assim. E o Tony Stark já aparece ali. É, eu gosto muito desse filme do Hulk também, acho bem. Não, legal. Eu não tô falando daquele Hulk dos anos 80. Não. Foi feito um Eric Bana, que ele parece uma bolinha de tênis. Que fica pulando pra lá e pra cá. Não é esse, não. Que é parece uma bolinha de tênis. Esse é um clássico, não é desse que eu tô falando. Não, é o do Edward Norton. Já aparece o Tony Stark ali você começa a enxergar uma coisa. Caraca, velho, será que eles vão juntar? Será que eles vão realmente juntar todo mundo? Então, o Homem de Ferro 2, E Thor, porque tinha Natalie Portman, como a gente pôde esquecer dela. Thor é um filme muito ruim. É muito ruim. Thor é um filme muito ruim. Mas tem a Natalie Portman, a gente entende. Mas é ruim. A gente vê, mas assim... Eu confesso, quando assisti no cinema eu gostei pra caramba. Por causa da Natalie Portman, não foi por causa do Thor, não foi por causa da história, não foi. Quando eu revi em DVD, eu já achei... Você ficou bem triste, né? Não, eu continuei gostando, mas fiquei, porra, não foi isso que eu vi no cinema, cara. Depois que eu vi a terceira vez, eu falei, caraca, esse filme, o que salva é o Loki. O que salva é o Loki. O que salva é o Loki, porque o filme é bem... Ruim. É bem ruim. Aí eu entendi as reclamações na época, que eu vi uma pancada de gente falando, pô, fui ver o filme do Thor esperando batalhas em Nova York e me deparei com ele no Novo México, lá numa cidade isolada. Defendendo uma cafeteria, sei lá. É, isso mesmo, cafeteria. Aí, pô, realmente o pessoal tá certo, você... É porque destruir Nova York é caro, né? Destruir o México... Eles vão pro desertão, eles vão pro desertão, que só tem uma cafeteria, um posto de gasolina e acabou. Destrói areia, pronto. Mas o terceiro filme da minha lista agora é o Capitão América 2. Não é o Guerra Civil. Você gosta mesmo do número 2. É, o 2. Até na porcaria do Wi-Fi dele, a senha tem um 2. Assim, o 2 pra mim é... O número cabalístico dele é o 2. Assim. O número cabalístico é o 2, cara. E eu vou gosto de Guerra Civil, mas não acho nem o melhor filme da Marvel, nem o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Não, Guerra Civil... É um filme legal, mas para no legal, assim. Não tem nada demais, é até um pouco chato depois de um tempo, na verdade. A minha lista também não entra Guerra Civil, não. Pô, cara, nós não vamos falar mal de Guerra Civil. Minha lista, o primeiro é o Homem-Aranha 1, ou, porque se o super-herói que eu mais gosto é o Homem-Aranha, depois veio o Flash, mas o Homem-Aranha é o primeiro, sem dúvida. Aí o 2 vai ser eu também o Homem de Ferro 1. Unanimidade aqui. É, unanimidade. E o 3 eu fico com o Deadpool. Porque além de estar recente, você é bem fidedigno. Que é um filme que eu adoro também, mas não vai entrar no top 3, assim. E cara, o Capitão 2, eu sei lá, o relacionamento do Steve com o Buck no 2 é muito mais interessante que no 3. Eu vou causar uma intriga, assim. Eu não suporto o Capitão América. Então, por mais que você seja foda, eu vou achar ruim. Quer saber a verdade? Ninguém gostava do Capitão América. Ninguém gostava do Capitão América. Você não via ninguém com... Tem um amigo meu que ele é muito fanboy de Capitão América. Muito. Dos quadrinhos, assim. Caraca. E tipo assim, ele é muito fã. Ele é americano. Ele é muito fã. Ele nasceu assim, lá nos Estados Unidos. Não, pior que não, cara. Ele é de Minas. Você tem nada a ver. Como um amigo meu dizia. E assim, eu lembro Que ele tem uma camisa que eu achava virada, que é um Pato Donald vestido de Capitão América. Isso eu achava legal. Tipo, eu não vou dizer que eu era um sou fãzaço do Capitão América. Eu gostava dele junto com os Vingadores. Aham, uhum. Não, é, os Vingadores, quando juntava todo mundo, eu gostava dele lá nos Vingadores. Ele era o líder e tal. Mas nunca foi um personagem que me chamou a atenção. E nem era o personagem favorito de todo mundo, igual o Homem de Ferro é agora. É verdade. Então, e acho que nem vai ser, vou ser sincero. Não, o Capitão América conseguiu popularidade legal, cara. Conseguiu uma popularidade legal. Porque eles não erraram também no filme. É, os filmes são bons, essa é a questão. O primeiro Vingador é um filme legal, é um filme maneiro. Mesmo pecando no vilão. Soldado Invernal também. E o Soldado Invernal é o filme que eu mais gosto, porque tem uma... O relacionamento dele com o Buck, eu falei que eu gosto desse relacionamento dos dois. É um filme que foge um pouquinho da fórmula Marvel também. Uhum. Pô, os caras destruíram a SHIELD. É. Fizeram a série, que ninguém cita nos filmes. Então, a SHIELD está destruída. Pro público do cinema. É. Verdade. Chutaram o Nick Fury pra fora, assim, da parada. Tipo, você não é mais o líder dessa merda. Acabou. Foda-se. Tem uma trama política muito legal também. Pô, cara, e as sequências de luta entre ele e o Buck são incríveis. Aquela sequência de luta de faquinha é demais. É. Pô, é o meu terceiro filme da lista, assim. É o terceiro eu filme aceito da lista. Seus argumentos. Me convenceu. Agora eu vou comprar até uma blusa do Homem de Ferro, não. Do Capitão América. Eu até comprei a camisa do Capitão América. Até comprei a camisa do Capitão América depois do cinema. Cara, eu não gosto do Capitão América, porque quando eu jogava Marvel vs Capcom, eu tomava um soco, o escudo caía, eu perdia mais sangue. Então eu detesto o Capitão América. Ele não era prático no jogo, entendeu? É só por isso. É justificado. A ficha custava 25 centavos. Isso era muito dinheiro naquela época. É, pra vocês terem uma ideia. Né? Pra vocês terem uma ideia, a Ralph custava 50 centavos. Hoje em dia você vai pagar quanto? Uns 2 reais. Triste. Kinder Ovo já no real. Já foi o real. É verdade. Foi 50 centavos, né? Na época que era 50 centavos. Mas os brinquedinhos também eram uma merda, né? Ah, mas geral se amarrava. Quebra-cabeça. Quando tinha quebra-cabeça, eu vou estar de varar esse troço dentro do balão, cara. Quebra-cabeça de quatro peças. Eu lembro de duas coleções, cara. Eu lembro da coleção dos Smurfs que tinha. Do Snoopy. E de uns leões que eu não sei o que era. Era do Rei Leão. Não era do Rei Leão. Era vários leões, várias posições. Mas tem do Rei Leão. Eu tenho aquela do Rei Leão. Eles lembravam até uns ursinhos carinhosos, só que era só isso mesmo. Cara, tinha várias coleções regais, tinha o do hipopótamo. Tinha o hipopótamo, tinha dos fantasmas. Viu, não era tão escroto assim. É, tinha umas coleções maneiras. Mas e era barato. E era barato. Tinha quebra-cabeça. Cara, quebra-cabeça, puta que pariu. Agora é a sua vez aí, cara. Faltou na sua lista dos jogos. Já dei. Já deu a lista dele. Eu dei de 2 segundos. Deadpool, foi. É isso, não quero discutir. Não, Homem-Aranha a gente já discutiu. Homem de Ferro a gente discutiu. E o Deadpool a gente já falou também. É, o Homem de Ferro aqui ganhou com unanimidade. É verdade. É o melhor filme da Marvel. Então. A gente pode discutir tudo de novo. Se vocês quiserem. Opa. Agora... É a DC, né? Agora a DC. Seus três filmes favoritos da DC. Primeiro, número 1, top 1 da DC é Marvel. Né? Claro. Agora eles vão querer me matar. Os fãs, então, é Batman Eternamente. Claro que não, é o Cavaleiro das Trevas, cara. Porque eu gosto de Batman, eu acho que é um... De todos os meus quadrinhos, assim, tipo, de história, eu gosto de Batman, porque eles são muito mais humanos do que... Superpoder e explosão. Só vilões que tá no chão, assim. É, e aí, e o cara trabalha com lados muito obscuros da humanidade, né? Personalidade. O Batman tem um lado obscuro, o Coringa é insano, o outro cara gosta de assassinar e cortar o corpo, e é tudo muito assim. Exato. Então eu gosto deles, eu gosto muito de Batman. Não, é o que eu falo, assim. Eu não gosto de Batman, mas os vilões de Batman são os melhores que tem. Ele tem. Cara. Ao lado do Homem-Aranha, eu acho que o Batman tem a melhor galeria de vilões. De vilões, né? Tem a melhor galeria de vilões, cara. São... Porque tanto é que a série Gotham se sustenta com os vilões do Batman. Isso. É verdade. Não tem Batman. Que é muito boa, se é isso aí. Quando eu comecei a ver, não dei muita credibilidade, não, mas estou viciado, cara. Eu vejo, fico desesperado quando acaba, porque eu quero mais episódios, vale muito a pena. Mas eu gosto muito do Coringa. Não conheço ninguém que diga, acho o Coringa chato, não gosto. E o Heath Ledger acertou demais pra mim. Cara, é o melhor Coringa. Ele fez, ele destruiu muito, ele dificultou a vida de qualquer um que queira fazer um Coringa agora, que tente fugir do simples, eu acho que... Eu vou ser até escroto. Nessa parte de vilões de filme do... Até o Tommy Lee Jones eu achei maneiro com duas caras. Mas muito maneiro. É muito inusitado o Tommy Lee Jones ser duas caras, na verdade. Não, pior que se você olhar pro Tommy Lee Jones assim... Ele tem cara de promotor que faria um vilão sério. Ele só foi parar no filme errado. Pô, se você que tá zoando, não... É, é mais ou menos assim, né? Cara, você vai fazer parceria com o Schwarzenegger. Ah, então eu vou. Não, ele foi com o Jim Carrey. Ele foi com o Charada. Pô, o Jim Carrey surtado lá como Charada, eu vou fazer o cara sair pra quê? E Heath Ledger mesmo como Coringa, assim, insuperável. Sem dúvida. Até pelo suicídio dele, deu uma repercussão absurda. Eu não tô dizendo assim, que se ele não tivesse feito isso, que seria um Coringa ruim. Mas ficou, virou tipo uma lenda já. Que foi o... Não foi o último filme dele, porque ele fez Candy, eu acho, logo depois, né? Não, foi Imaginário Mundo do Dr. Arnold, porque ele nem terminou o filme, tiveram que substituir ele com alguma coisa. Pois é, e tipo assim... Mas foi o último filme completo. E ele deu uma personalidade pro Coringa diferente, né? O cara soube fazer uma parada dele mesmo. Ele não forçou nada. Ele entendeu o personagem e não fez gracinha. Ao contrário, pra mim, do Jared Leto, que achou demais, eu não vou entrar nesse assunto. Que quis aparecer. Ele pegou, viu o básico, manteve o básico, mudou um pouco o visual e tal, deu uma loucura um pouco diferente. É um insano. Exato. É. Ele é um maluco que sabe o que tá fazendo o tempo inteiro. Exato. Tem um quadrinho do Coringa até, né, que tipo, o cara fica desesperado, achando que vai morrer, e ele responde, não, cara, eu só mato quando é engraçado. E é mais ou menos essa vibe. É aquela do Azarelo? É, do Coringa. Azarelo. E é essa vibe que ele criou. Então, pô, pra mim, Batman, Cavaleiro das Trevas é o 01 da DC. Não tem outro, nem chegue perto, nem um segundo que eu escolhi aqui, acho que vai... Eu vou dar logo a minha lista dos três. É a trilogia do Batman. E acabou. Cara, e assim, eu não tô sendo fanboy, porque eu vou repetir, eu não acho Batman, eu acho legal só. Não acho, caraca, Batman é o melhor do mundo. Não acho nem que chega perto disso. Eu acho, inclusive. Mas os filmes, pô, são sensacionais. Eu acho, inclusive, que foi o melhor Batmóvel que apareceu. É o melhor. Essa era a bomba que é jogar. Pra vocês que são fã do Batman, e pra quem tá ouvindo que é fã do Batman, se não se incomodou desde o primeiro filme, cara, porra, é hora do Batmóvel. E vem o tanque. Caraca, o tanque, meu. Eu lembro que nesse dia a gente tava vendo assim, e um amigo meu tava lá e falou, porra, que carro escroto. O maluco só faltou enforcar ele na hora, assim, que ele... Assim, porque, cara, o Batmóvel... É o Batmóvel, cara, não é um tanque, assim. Eu entendo tudo, mas, pô, isso não incomoda vocês, não, me incomoda. É igual quando você tá jogando GTA e você entra naquele beco e olha um tanque, é isso? Você não fica indignado, você fica feliz, você vai destruir a cidade, o visual do tanque, assim... Exatamente o visual, assim, foge de todos os Batmóveis. O visual do tanque foi inspirado do... O visual do tanque foi inspirado no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Que é um Batmóvel, um troço gigantesco. Ele realmente é um tanque, ele tem aquele negócio nas rodas, né? Aquele negócio de rodas de tanque. Ele é realmente um tanque, cara. Então, o visual foi inspirado mais ou menos nisso. Tudo bem, eu não sabia disso. Pra quem nunca viu o Batman andando a cavalo, precisa ler esse quadrinho, porque... É uma coisa horripilante o Batman, é assustador, você fica com medo até. Antes de ver esse Batman dando cavalo, eu vi um camelô quando era pequeno. Sério? Era pra ser o Zorro, só que eles botaram o Batman. Era escrito Zorro na embalagem. Saudades de loja de 99, cara. Como que saudade. Eu queria ter isso fechado, assim, item de colecionador. Você acha que eu não pedi pra minha mãe, né? Só que não rolou. Não é Batman de cavalo, cara, pelo amor de Deus! Não! Não, filho, é o Zorro! Cara, isso me lembrou que é aquela parada que vem da China, que é tipo, o Batman a cavalo, escrito Zorro na embalagem do Power Rangers. Tem muito disso! Que eu tô levando pra casa! Tem muito disso, cara, tem muito disso! Eu quero bater esse assunto do Batman. Não, do tanque não. Mas se vocês quiserem, pode falar um pouco mais do tanque. Eu já entendi. Não, eu confesso que quando apareceu o carro, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu falei, cara, que tralha, né? Tipo, não é. Não, visualmente, não parece ele não prático. É bonito. Mas visualmente ele não é bonito, mas em ação você vê que ele funciona. Funciona, funciona. Funciona. É tipo aquela moto dele que a roda gira de lado, acho que será. É muito bom. É muito bom. Esse é bem prático. E tipo, né, são dois veículos em um. Tipo, quebrou o Batmóvel, tem a porcaria da moto lá. Pô, os caras foram muito inteligentes assim. Foi sagaz. Foram muito inteligentes nessa questão. Esse engenheiro foi muito bom, na moral. Eu lembro, acho que tem um DVD de extras do Cavaleiro das Trevas. Que o diretor fala, né? O Nolan fala. Mostra lá o visual da moto e fala pro engenheiro. Eu quero que isso aqui ande. Tem que andar. É problema seu. Eu quero que isso aqui ande. Problemas. É que muitas sequências são feitas em CGI, truque de câmera e tal, mas a moto em si ela anda. É. Ela anda, tem imagens dela andando. Aquela merda realmente funciona. E eu ainda digo mais, assim, da trilogia, o melhor foi o último meio, com o Ben. Você gosta? Cara, eu gosto muito. Bem. É um filme muito... Parcial, assim, entre os fãs, né? Eu acho que o cara soube fazer a trilogia, assim, vamos começar com o filme, o primeiro com o Espantalho, que eu achei que eles mandaram bem. Eu acho muito importante eles encaixarem Ra's al Ghul no Batman de cinema, e ter o coragem de pegar esse personagem e botar ali. Porque você, quantos Batman já foram feitos em televisão e desenho, e filme mesmo, e ninguém pegou o cara, que é um problema eternamente na vida do Bruce Wayne também, tipo, o Coringa, o Ra's al Ghul, e tipo, botou no filme. Eu gostei que eles, na época, gerou um pouquinho de treta, assim, entre os fãs, né? No Orkut. Orkut. Saudoso 2005. Caraca, muito bom. Gostava do Orkut. Eles sempre tinham a sorte do dia, era sempre verdade. Tinha os selos. Pô, perdi meu selo do Rock E todo mundo era sexy, legal e o outro lá que eu não sei o que era. Feliz. Cara, era estrelinha, quadradinho, coração. E coração. Mas eu lembro que criou uma treta que não botaram o Ra's al Ghul imortal, que não sei o quê. Cara, é um filme pé no chão. O Ra's al Ghul não é imortal. Eu acho que ele aceite isso. E não foi ruim de qualquer forma. É bom. Eles já usaram o personagem. Botaram o Liam Neeson, cara. Exato. Coisa melhor do que isso. Liam Neeson é o Ra's al Ghul. Pronto. Meu Deus. Qual o problema de vocês? Eu acho que ele soube fazer a evolução. Tipo, o primeiro, a introdução é muito boa, porra, a segunda é melhor ainda, o terceiro fechou com chave de ouro. Então, eu gosto muito do terceiro, mesmo com o pessoal falando, tem falha de roteiro, não sei o que. Meu irmão, todo filme tem falha de roteiro. Não tem jeito, sempre tem um erro. Todos. Exatamente, se você ficar preso nesse, você vai achar todos os filmes uma grande merda. Não, porque esse aqui não condiz com sei lá o que. Cara, a jornada de novo do Bruce Wayne é muito maneira. Me lembra que eu já li. Faz a jornada que de novo. Tem uma teoria do final do terceiro filme, que é aquela cena lá do Alfred tomando chazinho, que ele vê o Bruce Wayne com a Selina. É. Mas tem uma teoria que fizeram que, na verdade, foi tipo uma viagem do Alfred, porque o Bruce Wayne morreu. O Alfred não aceitou. Tipo isso, o Bruce Wayne morreu. Ele batizou aquele negócio que ele tava bebendo lá e viu o Bruce. E é isso, o Bruce Wayne morreu na bomba, ele não conseguiu se salvar e ele, tipo, pra se confortar, ele viu o Bruce Wayne Na verdade, ele tá trancado em Arkham, né? Não, sabe por que não é um sonho? Porque ele nunca viu a Selina. O Alfred nunca viu a Selina. Bom ponto. O Alfred nunca viu a Selina, então ele tá vendo o Bruce com a Selina ali. Eu não tinha pensado, é verdade. Quebrou já o argumento cara, velho. Foi um argumento muito fraco. Fez essa teoria, já era. Já foi. Você já não foi. Entende de nada de Batman. Não, cara, eles não se encontram. O Alfred é demitido na última metade do filme. Ele só aparece no final, então... Não tem como. E fora um detalhe muito importante. Não, desculpa. Aí. A Selina em foto. Mas ele não conta. Não, então conta. Conta. Sua memória. Se você passou por alguém na rua, você sonha com uma pessoa e nem sabe. Ele viu a Selina em foto na Batcaverna. Eu não lembro. Mas ele viu com a fantasia ou sem a roupa? Não, ele viu numa foto 3x4 no computador. Assim. Mas viu. Já é o suficiente. Mas viu. Pode me teoria pode ter ido por água abaixo. Pô, então, também. Perdão, é. Perdão pra você. Perdão, você perdão pelo vacilo. Você tá muito certo, então. Perdão pelo vacilo, mas sua teoria pode ser válida mais uma vez. A gente tá esquecendo de um detalhe muito importante dessa trilogia do Batman. Que tem o Morgan Freeman. O que eu boto o filme também muito lá em cima. Morgan Freeman. E ele não tá narrando. Isso, o filme. É muito mais importante. Tá? O elenco de apoio é muito bom. Porque se ele fosse narrar, era Globo de Ouro, Oscar. Não, o elenco de apoio toda a trilogia é muito boa. É muito bom, boa. Porque o Gordon do Gary Oldman. Também. Cara, é o. É o Gordon definitivo, assim. É muito bom. O Gary Oldman é um personagem muito mais, cara. Cara, é muito bom. E ele. Uma coisa que eu gosto do Nolan. Com o Batman, que ele constrói esse relacionamento do Batman com o Gordon que não existia em filme nenhum. Tinha nas séries dos anos 60 com o Adam West. mas nos filmes recentes. Então faltou a dancinha, né? Então... a dancinha do bar. Mas eu gosto muito do relacionamento dos dois. Então é um ponto alto também da trilogia toda. Mas é o seu segundo filme. O meu segundo filme é um filme que eu vi muita gente reclamando demais da conta. E eu não gosto dessas pessoas que reclamam, porque é um filme em que o Superman dá porrada. E é o Homem de Aço. Homem de Aço. Cara, eu acho muito Homem de Aço. Superman saindo na porrada, parecendo um Super Saiyajin, lutando com outro cara que parece um Super Saiyajin, destruindo a Terra, era tudo que eu queria ver. Não interessa se ele derrubou 1000 prédios pra salvar algumas pessoas, assim, mas ele salvou o mundo, matou alguns e salvou o mundo. Tem que ter um sacrifício maior, né? É uma coisa que o pessoal não entende também. Tipo, são dois seres super poderosos brigando cara, no meio da cidade. No meio da cidade. Você acha que não vai cair nenhum prédio. É, tipo, com uma máquina planetária tentando fazer um buraco no centro da Terra. Tipo, você não quer destruição em massa com isso tudo, né? É, pô, você não quer destruição com isso. Eu não entendo porque as pessoas reclamam disso. É um filme muito bom. O Superman do filme, tem que entender o Superman no contexto do filme. É. Ele não tem experiência nenhuma. Nenhuma, exatamente. Ele não tem experiência, ele é um cara inexperiente. É diferente do... É um filme... Não tá na minha lista, mas é um filme que eu gosto. Que é o Superman Retorno. Tipo, é o inverso do Homem de Aço. É o Superman clássico, o Superman que salva o gatinho de árvore, aquela coisa toda e tal. E por incrível que pareça, todo mundo reclamou na época porque não era o Superman que dava porrada. Aí vai o Homem de Aço, que é o Superman que dá porrada, o pessoal reclamou também. Então vai tomar no cu. Porra, eu sou puto agora. O cara quer ver um filme só do Clark Kent, só sobre jornalismo. Não, cara, jornalismo não. Como diz o Perry White, jornalista tá morto. Desculpa, jornalista. Eles querem. Então, cara, é bom. É um filme bom, tem porrada, tem história. Você entende a história do Superman, entende o que aconteceu com o planeta dele. É uma história de origem legal. Exato. Recontou a origem pros dias atuais. É isso. Acabou. Aí. Não tem a cuequinha por cima da calça, aí o pessoal reclama. É, não tem cuequinha em cima da calça. Aí se bota a cueca em cima da calça, pô, é ridículo essa cueca em cima da calça. Cara, é o... Você vai reclamar também agora do Aquaman, que ele não vai ser laranja e verde. Só falta você me reclamar disso, mano. Porra, cara, o Jason Momoa é foda. Não tem como reclamar do Jason Momoa. Quem reclama? Ah, tem que ser muito rei. Tá? Porque o Aquaman não conversa mais com os peixes. Que se dane, ele tá dando porrada. É até engraçado no... Quadrinhos Novos 52 do Aquaman, ele entra num bar e pede peixe. Caraca. Aí o pessoal fica indignado com ele. Caribalismo. O pessoal fica puto com ele. Tipo, cara, mas não pode ficar puto, assim? Ele mora no mar, cara. Ele tem que comer. Cara, é engraçado que... É tipo você ficar puto que o cara come vaca. É, isso. Pô, ele fala com o tubarão que come peixe, entendeu? Ele é fala... tipo, o tubarão come peixe. E aí, ele vai ficar puto com o tubarão também? Tu se achou que ele se alimentava de quê? Algas marinhas. Sou vegetariano da água. Não, é engraçado essa HQ. Acho que é na primeira. É a primeira edição do Novo 52. Ele chega no bar e pede peixe. Aí o pessoal fica, como assim você tá comendo peixe? Ele, não, gente, eu só falo com eles. Eu só me conecto telepaticamente e tal, não sei o quê. Mas é gostoso, né? É, mas é bom. Será que ele não faz muito isso, né? Ele manda uma mensagem telepática. Chega aí, vem jantar aqui em casa. Aí o peixe chega lá. E... Você é jantar. É igual o Rei do Lecter. Sobe aqui rapidinho, tá uma parada maneira. O peixe pula aí, pega na mão. Opa! Beleza. O jantar está servido. Porque é mais fácil que ir, sei lá, pra uma floresta caçar. Se ele não quiser estar na cidade, mais fácil que ir pra uma floresta caçar animais. Ele fala com o peixe e pronto. É isso. mais ou menos isso. O terceiro filme da sua lista. Terceiro a gente já falou, que é Batman, tipo... Ressurge. É o terceiro da minha lista. Eu ainda não... confesso com muita tristeza que eu ainda não assisti Batman vs Superman. Porque eu sou um cara implicante, eu tenho implicância com o Ben Affleck. Então eu tô tratando isso no meu coração. Assim, tratando com muito carinho, porque... Eu recomendo que você veja o comentário dos fãs em relação ao Ben Affleck como Batman. Porque ele foi aceito. É. Aquele Batman de orelhinha de gato também. Eu gosto da orelhinha de gato. O meu problema com esse filme não é nem... O Ben Affleck, assim, eu não sei o nome do ator, pra mim ele é o cara do Facebook. Depois ah, que ele o Lex Luthor. É. Porque, tipo assim, aquele cara também, não. Ele não é um ator ruim, ele só não é um ator pra ser o Lex Luthor. Tipo assim, nada a ver. Pra mim agora ele sempre também vai ser o cara do Facebook. É só imaginar que o Mark Zuckerberg agora é vilão, cara. É tipo isso. Eu vou acabar com a vida do Superman do Batman, vou fazer um novo algoritmo aqui do Facebook, vou atualizar a porra. E acabou. Ninguém vai entender. Vou apagar as fotos do Superman toda. Agora a foto do cara não vai ficar mais em cima da capa, não. Vai ficar pro lado esquerdo. Tio Mark adora fazer essas merda, né? Porque assim, esse ator, ele fez aquele outro filme de que são mágicos e tal. Eu acho legal, ele. Eu não foi... consigo gostar de Truque de Mestre. Pô, eu acho maneiro, cara. Eu acho que ele foi bem no filme. Agora, o pouco que eu vi do trailer, eu não consegui gostar dele como Lex Luthor. Eu vou ver o que os fãs falaram também. Lex Luthor dividido. É. É dividido entre... Entre o Zuckerberg e... Batman vs Superman em si é um filme dividido, né? É. É um filme que a crítica chutou como gato morto e que os fãs dividiram. Metade gosta, metade não gosta. É um filme bem dividido, assim. Interessante. E agora... Alguém quer falar sobre a Marta ou... por aí. Não, minha vez, minha lista. Minha lista agora. Primeiro também, unanimidade, o Cavaleiro das Trevas. Pô, não tem como. Cara, quem leu Longo Dia das Bruxas... É muito bom também, cara. Ele puxa muita coisa de Longo Dia das Bruxas. É muito bom. A amizade, né, entre o Batman e o Harvey. A queda do Harvey, aquela coisa toda. Cara, é sensacional, cara. Palmas, apenas. Palmas. Palmas. Já falou pra caralho desse filme. Já tá tudo em pauta. Agora, os outros dois filmes, confesso que eu demorei um pouco pra escolher. Eu ainda não... Eu subi sem saber ainda o que dizer, porque... Mas você tá em dúvida assim, qual vai botar em segundo, qual vai botar em terceiro? Não, qual os outros... Não, tinha mais que eu gosto, assim. O da Marvel, eu escolhi mais fácil assim, o da Marvel. A gente também desconsiderou animações, né? Senão eu botaria, talvez, não, ali. Animação não conta. Mas, pra segundo filme, eu fico com o Batman vs Superman. Polêmica pra caralho, agora. Eu gosto disso. Agora de treta. Pra treta, porque eu gosto de Batman vs Superman. Você sangra, cara. Eu sangro. Outro dia eu bati com a escova de dente, sangrou. Sangrou pra caraca. Mas eu gosto. Tipo, as consequências... Todo mundo reclamou da destruição de Metrópolis. E, pô, no segundo filme é totalmente justificado. Você via pelo ângulo do Bruce Wayne na hora. Vê o mundo inteiro desabando em cima de você e... Não é legal. Não é legal. E... Confesso, galera, as partes que o pessoal ficou meio puto da Marta. Mas... Eu não vejo como parar que a situação como tava, eu não vejo outro jeito de parar aquilo. Essa parada do Superman com o Batman, que eu acho que deveria ter, eu não vi o filme, mas eu acho que não tem a cena, que tem um desses desenhos que é assim, o Batman e o Super-Homem estão conversando, aí por algum motivo o Batman pega a kriptonita dele pra guardar, e o Super-Homem fica boladão. Pô, por que você tem a kriptonita? Ele fala, eu sempre ando com uma kriptonita e guarda. Tipo, o cara mais desconfiado do mundo. Cara, o Superman, acho que tem um quadrinho, acho que é o Silêncio, que mostra que o Superman deu um anel de kriptonita pro Batman. Nunca faria isso se fosse... Tipo, Batman tem um anel de kriptonita. Você, beleza, vai pra coleção, tipo, já tem umas pedras aqui. Não, mas voltando ao lance da Marta, assim... Que agora eu vou entrar... Eu não queria falar de Guerra Civil, Mas vou ter que falar de Guerra Civil, porque o lance da Marta, vamos lá. Superman fala, salva a Marta, Batman para, fica... Porra, por que você falou esse nome e tal? Falou esse nome? É, tipo, ele fica bem assim e tal, não sei o quê. Aí o Superman fala que... Aí a Lois aparece, fala que é a mãe dele, não sei o que lá. O Batman vai... Beleza. Evita, assim. Tipo, na minha visão, ele via o Superman como um deus. Um deus com poder de destruição, que aquela pode, coisa toda. Todo mundo. Pode destruir aquela coisa toda. Que esse é o grande duelo dele. É, que essa é a grande questão do Batman com o Superman. E ele, antes mesmo dele chegar com a lança, ele fala assim, aposto que seus pais disseram que você seria o rei do universo, alguma coisa assim. Não é isso que ele fala, mas... mas é por aí. Mas é mais ou menos isso. A ideia é essa. E na hora que ele vê o Superman suplicando pra salvar a mãe dele, ele vê o Superman como igual, cara. Ele vê assim, caraca, esse cara... Reconhece ele, esse cara tem uma mãe também, velho. Então, pera aí, deixa eu ver o que, que ele quer. Deixa eu refazer. Tipo, poderia ter sido resolvido numa conversa também. Mas aí... então o Superman vem pra dialogar. Fica... Essa é a questão, o Superman vem pra dialogar. O Batman vem pra querer treta. O Batman é desconfiado. Não, o Batman vem pra querer treta. Uma armadilha pra mim. Metralhadora, coisa e tal. O Batman não sabe se aposentar, então que você é merda com aquele cara lá. Aí o que acontece? O Superman olha pra ele e fala, caraca, o que esse cara tá querendo, velho? Deixa eu mostrar pra ele que não tem como ganhar de mim nessa briga. Aí vai, joga o Batman de um lado pro outro e fala assim... Vai dar muita treta essa frase. É, aí fica assim... joga de um lado pro outro. Igual bolinha de tênis, cara. Ele pega o Batman, joga pro lado, joga pro outro, chega e fala, fica no chão. Ele não, ele fala, fica no chão. Se eu quisesse, eu já teria te matado. Aí, porra, você vai pensar o quê? O cara vai cair em consciência e vai parar a briga. Não, o Batman vai estar com a criptonita do Superman. Fudeu a porra toda. Mas poderia ter sido resolvido na conversa. Não deixa de ter sido. Mas, enfim, rolou a treta. Cara, a armadura gigante dele também, que saiu do Cavaleiro das Trevas também, é muito importante falar disso. Cara, a armadura tá... Aquela armadura tá gigante muito... saiu do Cavaleiro das Trevas. Também. Cara, aquilo ali é meio torcido o cabelo da estrela. É, pra você ficar feliz, é uma referência. Fica feliz. Se você achou... Esse filme é o rei da referência. É. Né? Tem muita referência. Você pode até ter achado algumas coisas ruins, mas fique feliz com as referências, assim, né? É difícil um cara fazer uma coisa pra você gostar. Olha, isso aqui é pra você gostar. Pô. Já esquecendo que ia falar de Guerra Civil, que todo mundo... Não, todo mundo ficou... Ah, o Batman hesitou na hora que o Superman falou Marta. Capitão América, Guerra Civil, Capitão América, na hora que, no começo do filme, que tem aquela treta lá na África, é na África, sei lá, é Wakanda, né, que explode aquela bomba, o Ossos Cruzados chega pro Capitão América e fala com ele do Bucky, e o Capitão América hesita, fica parado, ouvindo o cara falar do Bucky, não viu a bomba explodiu, depois ele mesmo confessa pra Feiticeira Escarlate, ah, ele falou Bucky, e de repente eu era um menino de 12 anos no Brooklyn. Tipo, a mesma coisa. Não, mas tem uma diferença. O Capitão América, ele é um cara sensato. Bruce Wayne é psicótico. É, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é um ponto da lei. Não, mas é o mesmo contexto. O Steve Rogers é o cara que, tipo assim, peraí, cara, eu não quero te bater, vamos conversar. Bruce Wayne, não. Não, mas ele mesmo fala assim, eu devia ter visto a bomba. Só que quando ele falou Bucky, eu me desliguei. Tá bom, vou aceitar. E o Batman tava com a lança e ele falou, tá, por que você falou isso? Explica aí, cara. Tem hora aqui. Eu não ganho dinheiro assim, não. tem reunião daqui a pouco, porra. Vai falar logo? Enfim, então, é só isso que eu queria pontuar. Porque Capitão América acontece a mesma coisa e ninguém passa batido. Ninguém fala nada. Sempre cansa, né? Novamente, eu gosto de Guerra Civil. Mas... Agora, o terceiro filme da lista... Terceiro filme da lista, né? Ninguém falou de Esquadrão Suicida, né? Eu gostei. Tá ali. Então, o terceiro filme da lista é Lanterna Verde. Não, mentira. Mentira. É porque vocês não podem ver a reação aqui. Foi pesado. Me olharam feio. que até agora o Lanterna tava esquisito. Tava na Lanterna, realmente, aqui. Não, eu nem considero. Não, é. Cara. Eu até esqueci do filme, assim. Não, mas eu... Que existe. O que acontece? Eu gosto tipo, muito do... Vamos esquecer o Demolidor lá. Exato. Vamos esquecer o Demolidor. Embora o Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Exatamente. Os dois se redimiram. Conseguiram se redimir. Com certeza. Mas o terceiro filme da lista tem dúvidas, assim. Porque eu gosto muito do Superman do Richard Donner. O primeiro. Só que não é um filme... Ele envelhece bem como Superman. Você olha o Christopher Reeve e fala, caraca, esse cara é o Superman, cara. Tipo, ele é o Superman. Bateu o olho. Beleza, tipo, a roupa dele é simples, tem a cuecona por cima da calça e o cara impõe respeito. isso é o bizarro. O cara para na sua frente, cruza os braços e fala, caraca, Superman. Um cara de cueca. Você vai, caraca, Superman. Eu gosto muito do filme, mesmo com a pior volta ao tempo de todos os tempos, que é... Ah, aquilo não é legal. Dá é volta. Muito maneiro. Que você rebobina a fita e volta no tempo, cara. É muito maneiro. Você tá aceitando que um cara voa com um macacão azul, usando uma cueca vermelha e uma bota vermelha. Aí você não quer aceitar que ele volta, ele volta e faz todo sentido. Só a roda pro outro. Pô, cara, é muito justo. Eu acho... Eu gosto do filme, repetindo. Eu gosto muito do filme, só... Eu só não gosto pra do... Pra mim, a melhor cena é... Só não é melhor se ele tivesse assim, um DeLorean. Se ele tivesse um DeLorean... E assim, eu fico imaginando ele como super-homem. Pô, a Terra gira pra um lado e a gente vai avançando o tempo. É meio que óbvio, se eu voltar a Terra, pra girar pro outro lado, o tempo volta. É sensato. É pura física. Faltando uma coisinha, fugindo do assunto, continuando no assunto. Todo mundo reclama no Homem de Aço que o Superman quer o pescoço do Zod. Mas vocês lembram como ele fica no final, né? Fica triste, grita, esperneia, enfim. Ele fica mal. Agora quero ver se alguém lembra do Superman 2 quando o Superman mata o Zod. E ele mata o Zod de um jeito muito pior. Porque ele tira os poderes do Zod, quebra a mão do Zod, joga o Zod num buraco da Fortaleza da Solidão lá, dane-se, abraça Lois sorrindo. Acabou! É isso! Tudo bem, cara! Não tá tem tudo peso certo. De consciência, não! Tá tudo certo! Tá tudo certo! E o Zod não tinha matado ninguém até aquele momento. E tá tudo certo! Eu só acho okay. Que... Ok! Agora, se o Superman quer o pescoço do Zod... Ah, Zack Snyder! Tá matando o meu Superman! Não, porra! Não! Não, ele sabia que também, se ele deixasse o cara vivo, o cara ia voltar e ele ia ter o mesmo problema. Não, e pronto. E o pior, ele matou o Zod sem poderes. Ele matou o Zod sem poderes. Ele quebrou a mão do Zod antes. Só por tortura. Exatamente. Ele quebra a mão do Zod. Pra se divertir. E joga o cara num buraco lá na Força da Solidão, cara. Já que ele entrou, só vai parar. O cara deve estar no centro da Terra a essa altura. Pô, então... pautando mais uma vez... Ele não é tão bonzinho assim. Como acho que foi o Rafael Grampal, Gabriel Barro, não lembro quem foi. Eu não lembro quem foi o desenhista brasileiro que trabalha na DC, que ele falou, cara, o Superman é um personagem muito difícil de trabalhar, porque se você faz uma coisa, não pode. Aí, pô, se você faz outra coisa, não pode. Aí se você tira o tira um pouco do poder do Superman... Tá muito leve. Tá muito leve. Se transforma o Superman mais humano, igual no Homem de Aço e no Batman vs Superman, que é um Superman que, pô, lidando com problemas de hoje, não pode porque o Superman é otimista e tal, assim. É. Cara, ele vai alcançar esse otimismo uma hora. Eu acredito ele que é o Liga na Justiça. Que tipo, a jornada do Superman tá assim, ele... Homem de Aço, tá, descobriu. Batman vs Superman, pô, ele tá lidando com as consequências do mundo atual. Você acha que o Donald Trump ia ficar feliz com o Superman? Você acha que ele ia ficar feliz, né? Você acha que o Trump ia ficar feliz com o Superman? Aí, pô, você acha que o cara vai ficar preocupado também? Você acha que o Superman vai chegar lá sorrindo tipo pra todo mundo? É o tipo de imigrante que ele quer receber. Tipo, exatamente. Aí, o que acontece? O sacrifício dele no final do filme mostrou o pessoal, caraca, velho, o cara morreu pela gente. Então... Quando ele retornar em Liga da Justiça, ele vai retornar com esse otimismo, assim, essa coisa do ser, Superman que todo mundo espera, assim. Então, pô, é uma construção do personagem. É uma construção do personagem. Não é pra chegar e cuspir o bicho com o cara pronto. É chato. É, tipo, é igual o... Por exemplo, o Superman que tem Supergirl agora. Que, ah, esse Superman otimista que a gente quer. Ok, mas o cara é Superman há quanto tempo já? É, é verdade. Aquela realidade... Cara, aquela realidade... É caro o nome dela. Cara. Eu esqueço. Apareceu na Terra, tipo, muito tempo depois que o Superman já tava aqui. É uma parada absurda. E, tipo, convenhamos que o universo do Supergirl, na verdade, é quase uma utopia, né? Porque tá tudo de bom, assim. Ninguém... parece herói, tá tudo quanto é canto, assim, tá de boa, tá tranquilo. Supergirl tá aparece, tá beleza. Tá tudo certo. Parou nos anos 60, assim. Se fosse isso. É igual, igual o Superman do Reeve, ele aparece, ah, meu Deus, o Superman. Caraca, velho. Mas, cara, a realidade é outra. Não passa. Exato. É um cara mil. Aí, enfim, terceiro filme da lista não vai ser o Superman do Redona. E eu sei que você não gosta do filme. E não é Lanterna Verde. Mas é o Watchmen. O Watchmen. Eu fui ver o Watchmen no cinema. Eu só saí decepcionado lá. E aí eu tava. Eu fui só. Eu tenho mania de ver filme sozinho. Né? Eu vou ao cinema sozinho direto. Acho que é os três aqui têm essa mania. A gente vê o filme sozinho e depois junta e fala besteira. A gente não quer falar junto pra não atrapalhar o filme do outro. E aí tem aquele cara azul, que eu já não me lembro mais o nome. Doutor Manhattan. Que fica nu. O tempo todo. E aí ele fica gigante. Eu falei, meu Deus, vai ter um pênis gigante no cinema. Não. E eu ficava muito triste com essa possibilidade, porque eu não queria ver um pênis gigante no cinema. Nem a bunda do Coruja. É, não, tem a cena da bunda é engraçada pelo seguinte. Com vai ficar uma musiquinha melancólica. Vai ser a mulher que, tipo, porra, vai ficar uma mulher gostosa pelada. E o cara filma a bunda do Coruja. Por quê? Meu Deus. É simplesmente isso. Cara, eu gosto de Watchmen. Eu acho... Cara. A história parece que vai se arrastando e eu quero que acabe logo e o filme não acaba. Não, cara, eu gosto. Visualmente eu acho impecável, assim, nos anos 80 aqui do Zack Snyder. Tipo, o... Ah, como é que eu vou dizer? O futuro distópico, né? Assim, que o Nixon foi eleito pro terceiro mandato, revoga a lei lá dos vigilantes. As cenas de flashback do comediante, vulgo negro. Cara, aquele ali é o Negan super-herói, porque o cara mata rindo. Mata a mulher grávida rindo. Ele mata a mulher grávida e pede um médico logo em seguida pra ele. Quem nunca viu o Soldado Universal, fica uma dica aí, porque isso com certeza foi uma referência. E tipo, o... Cara, o Rorschach, aquele sociopata maluco lá, que fica... O Rorschach me lembra muito Questão, né? Não, na verdade, os personagens de Watchmen são inspirados nos personagens da DC. É um filme da DC, É outro assim, universo. Quando a DC adquiriu uma outra editora, ela adquiriu junto o Questão, o Capitão Átomo, o Besouro Azul, e eu não lembro qual outro personagem, mais outros personagens, e deram pro Alan Moore faz uma história aí fechada com eles. E o Alan Moore quis fazer uma parada... Não queria gastar aqueles personagens, né? Não. Porque ele queria fazer uma história fechada. Então ele meio que usou a temática dos personagens criando outros. O Capitão Átomo virou o Dr. Manhattan, o Besouro Azul virou o Coruja, que até as naves dele são iguais. O Besouro Móvel lá, a nave do Besouro. A nave do Besouro e a nave Coruja são idênticas, só muda o design assim. E o Questão virou o Rorschach. Ele deu uma característica muito psicótica pro Rorschach. Uhum. Deu. Que o cara vê o pior de tudo da sociedade, assim. A piada que ele faz lá do Palhade, né? O médico que vai no psiquiatra, que ele não consegue ir, quer cometer suicídio. O psiquiatra manda ele ir no circo ver o palhaço e ele fala que ele é o palhaço, pô. É muito deprê, cara. É muito pesado. É muito deprê. E eu acho o final do filme melhor que o final da HQ. O final da HQ é muito bizarro, porque aparece um monstro alienígena morto no centro de Nova York. Então eu acho que a ameaça nuclear que eles colocam no filme é mais bem resolvida. Pode ser. Eu acho mais legal. E, cara, eu gosto. Tudo bem, eu entendo. Mas é... Sim, podem me chamar de putinho do Zack Snyder. Eu botei dois no do Zack Snyder aqui. Honestamente, eu nunca li a HQ, nunca li. E eu fui ver o filme por indicação de um outro amigo meu. E aí eu me deparei com isso e eu falei, cara, o filme é chato, é longo, esse cara pelado. Tem uma versão estendida aí, no final. Aí o cara pelado, aí o cara pelado vai pra Marte, a versão estendida do cara pelado. Aí o cara vai pra Marte, tá com versão Viagra. Estruturas de metais que ninguém entende, filosofando lá. É sobre vidro, cara. É horrível, é vidro, metal, sei lá que tal. Constrói matéria, cara, do nada, assim. Constrói vidro, parede, mar. Cara, eu tô muito triste que eu não lembrei de um filme aqui quando eu tava dando a minha lista, que é o Homem-Formiga. Agora já era, já era. Homem-Formiga é muito bom. Homem-Formiga é muito bom. Eu só gosto. Você só gosta? Eu só gosto do Homem-Formiga. Cara, o Homem-Formiga é muito divertido. É muito bom e o ator é muito bom. Porque tudo que ele faz é maneiro, cara. Tio, sabe por que eu só gosto do Homem-Formiga? Porque eu só vi uma vez no cinema. Ah. Cara, quando eu realmente gosto do filme, quando sai logo do torrentzão da massa, quando sai no torrent eu já baixo logo pra ver. Não, mas é. DVD saiu, Blu-ray, sei lá. Eu não tô dizendo já... que ele tá na minha lista lá, tipo, entre os três. Não, mas é um filme muito bom. Mas é um filme divertido, vai, cara. Não, tipo, os filmes da Marvel. Domingo que você tiver em casa e estiver passando, pô. Não, assim, eu gosto, assim, do filme. Eu gosto. Só não entrou naquele quadro dos que eu mais gosto. Aham. Uh-huh. Mas é difícil. Eu não... Tirando o primeiro Thor, que eu acho abaixo, assim, de 5. O segundo Thor já dá uma melhorada. Que é o número 2. É, que é o 2. É o... Ah, olha só, a sequência de Homem de Aço e a sequência do Batman estão na lista. Então, deu dois presentes duas vezes. Eu sou duas caras. Quando você vai ao banheiro, você gosta muito do outro. Exatamente. Sai até feliz. Sai mais leve. Minha mãe até olha pra mim e fala, cagou, né? Eu saio muito feliz realmente no banheiro quando eu dou a cagada. Mas é. O que eu tava falando? Ah, do Thor. Do Thor. É... Tirando o primeiro Thor, assim, eu gosto todos do universo Marvel. Assim, é salvas, né, cara? Uh-huh. Nem todo filme entrega o que eu esperava. Mas. Doutor Estranho mesmo. Pô, filme bom pra caralho. Cara, é, Doutor Estranho é muito bom. Mas não vale a pena ver em 3D porque você vai ficar tonto. Eu saí com dor de cabeça. Não, e se você também tem tendência a... O que é pior, só tem 3D. Epilepsia, eu não recomendo muito também. Vai aqui no spoiler, tem umas luzes na sua cara. É, tipo... 5 minutos de luz na sua cara. Cara, eu acho que... Não é sadio. Quem viu 2001... E sobreviveu, você tá apto pra ver. É, aquela viagem. Assim, testa vendo Pokémon, o episódio que o Porygon aparece, e vê se você não vai ter. Se você tiver, desiste de ver. Eu tô estranho. Cara, é uma viagem realmente. Aquilo no 3D dá um nó na sua cabeça. Ah, eu odeio ver filme 3D, eu não gosto, cara. Eu acho legal. Eu gosto do 3D quando o 3D me entrega. Porque, por exemplo, quando eu fui ver Conan, aquele com Jizumumu. Só tinha areia em 3D, eu só vi poeira na minha frente. Tipo, tá o Conan lutando e tá aí poeira voando na minha frente. Eu falei, caraca, só tem areia nessa merda. Eu não quis ver esse Conan, eu gosto muito do clássico. E esse eu me interessei. É legal. Sei lá, mas o Conan até fala. Eu achei isso errado. É um filme legal, mas fica no... Fica muito legal. É uma curiosidade do Conan do Schwarzenegger, que acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom ressaltar, que o Conan no quadrilho tira a espada das costas. Mas no filme do Schwarzenegger, da cintura, porque ele era tão forte, mas tão forte que ele não alcançava as costas. Os músculos não tem. Ele chegava da cintura por isso. E ele foi escolhido Conan justamente por ser forte. Não por ser bom ator. Exatamente. Porque não tinha ninguém que naquela época. Como... Quem é um monstro de pessoa? Pô, Schwarzenegger. Então é ele, acabou. É o homem dos músculos de aço. Cara, e tem uma cena que eu acho sensacional. Eu faria um Superman com o Schwarzenegger. Bota o Xavier como bizarro, cara. Aí ele tipo, salva o mundo no final e vai embora pro espaço e fala, hasta la vista, hasta la vista, ou oh, I'll be back, e tal, e vai embora. Esse tem uma cena do início do filme, desse Conan com o Schwarzenegger, que é tipo assim, vem um cavalo, o cara montado no cavalo, dá uma porrada, um soco no cavalo, cara, e o cavalo cai, é sensacional. E ele fica tranquilão. Beleza, soquei a cara do cavalo, tô de boa aqui. Cara, isso me lembra... O Schwarzenegger, assim, caricato, me lembra o Mercenários 2, cara. Que é o melhor mercenário que tem, é o 2. Aí eu tenho que concordar. É o melhor mercenário que tem, é o 2, cara. O 2 de novo. Olha a merda, o 2 de novo. Cara, o 2 é muito bom, porque o pessoal tinha bom fazer piada com o Chuck Norris. É. Porra, o Schwarzenegger arranca a porta de um carrinho. Vai abrir e blá. É, tipo, as balas não acabam. É sensacional. Fica aqui que eu vou voltar. É, não. Aí, o tempo inteiro com essa frase, tipo, não, você já voltou. Já voltou demais. Você já foi e voltou. Fica aí. Cara, muito bom, cara. O melhor mercenários que tem. Esse mercenários é demais, cara. Porque o 3 é... O 3 é fraquinho, porque teve aquela inserção de pessoas novas, não, agora. Cara, eu fiquei animado que botaram o Mel Gibson como vilão, mas ao mesmo tempo eles tiraram a censura 18 anos. Mas o 3, assim, também é muito bom com aquele negócio assim, eles... Não, vamos armar uma bomba aqui e sair dando porrada no cara, e outro metralha lá de cima. Cara, não, eu pego aqui meu drone e pelo computador desarmo tudo. Assim fácil. É um convívio de gerações, né? É muito bom isso, cara. Eu quero falar também que o Van Damme, como vilão, que se chama vilão, é ótimo. É o supra-sumo dos anos 80. Porra, é sensacional. Eu queria dar um abraço em cada um desses caras, assim. Pô, é muito bom, cara. E aproveitando que, falando de mercenários... Não, aproveitando não. Vai ficar nisso. Na verdade, vai fazer um gancho pro final, só que não tem gancho pro final, assim. Não tem, mas a gente pode fazer agora. É isso, pessoal. Se já... Mas antes de terminar, eu vou trazer à tona aqui o que pode ser uma treta ou não. Uma parte de HQ, não vou falar de filme. Que é a risada mortal. Eu nunca lembro se é risada mortal ou se é piada mortal. Piada. A piada mortal... Que conta a história, uma vertente de como surgiu o Coringa. Certo. E que eu achei uma merda. eu quero que vocês, Rodrigo, falem. E quem tá ouvindo vai tentar identificar qual o Rodrigo é. Cara, é porque você tá focando, tipo, na ideia de... Ah, o Coringa surgiu assim. Não, não tô focando... Ali, eu tô falando... Foi uma ideia de... Dali, desse... É. E achei uma merda, achei, não me convenceu. Que a ideia, na verdade, é provar que qualquer um com um dia ruim surta. É. E ele pega o Gordon e maltrata de tudo quanto é maneira possível. E é por isso que eu não gosto dos primeiros 30 minutos da animação. Porque muda o foco da história. A história passa a ser sobre a Bárbara. E eu acho que o Batgirl do cacete. Acho um dos melhores personagens que tem no Batman, mas... não nesse contexto, não era sobre ela. Ali ela tomou um tiro por ser filha do Gordon e fim de papo, com a intenção de torturar o cara. Psicologicamente, o Gordon. E o foco não é, tipo, o Coringa nessa situação. O foco é, ele é louco e ele quer fazer provar que todo mundo pode ser igual a ele. É isso. E é isso que o próprio filme Cavaleiro das Trevas quer fazer. Pois é, porque todas as histórias paralelas que o Coringa conta da origem das cicatrizes, é um dia ruim. E é isso que ele faz com os dois caras. E quando ele faz também no final, que ele bota a galera numa balsa e fala, vocês vão explodir lá, rapaziada? Qual vai ser? E a carta da manga dele é o Harvey, porque ele conseguiu provar isso com o Harvey. Exatamente. O dia ruim do Harvey, que ele teve a cara desfigurada. Perdeu a namorada e, pô, o cara surtou. Ainda teve o Coringa brincando com a cabeça dele depois. Que então, aquela cena dele, né, de enfermeira, é muito bom, aquilo. Mas a HQ da Piada Mortal, ela não foi feita pra ser parte da cronologia. Não, isso eu entendi, Porque ela saiu pelo selo Graphic Novel. Uhum. Então, tanto é que o final da história, o Batman mata o Coringa. Sim, assim. Fica subentendido. Fica subentendido. Ele mata o Coringa. Os dois estão rindo ali e tal, e acaba meio com eles ganhando o Coringa. Mas o grande lance é da risada. É, você vê a risada de um some e o outro continua. Eu até entendo que é daí que vem o nome, a piada mortal. É, também. Tipo, pra mim, se o Batman mata o Coringa provou o ponto que ele só embaixo. Um dia ruim. Tanto é que não era pra ser uma história da cronologia. Exatamente. Só que os caras gostaram da ideia de aleijar a Bárbara e botaram, e botaram lá. E essa história do Coringa, que é um tanque químico, um capuz vermelho, acabou sendo adotada como geral, assim. Mas atualmente eu não sei como é que tá a origem do Coringa de 952, agora são 3 Coringas, o Otto faz parte do universo DC, ainda tá meio confuso. Tá confuso. Enfim. Era essa treta que eu queria trazer aqui. E quem ouviu, eu quero que continue comentando sobre isso aí, porque acho que vale a pena. Bom, a gente criou um Twitter. Arroba podbeatoficial. Pô, o nome tá grande, não tinha como ser menor, não. Já existia um podbeat. Ah, tem. Droga. Podbeat 2. Vai ser melhor do que o primeiro, segundo o Souza. Enfim, Sigam a gente lá, a gente também tem Deixem perguntas. É, deixa perguntas. Tem uma página também no Facebook, facebook.com/podbeat. Pode seguir a gente lá. Se não for esse, você procura, é um fundo verde com uma caveirinha escrito podbeat. É esse, não tem erro. Porque a gente tá gravando agora, mas a página não tá publicada, que a gente tá fazendo uns ajustes. É. Mas pode curtir assim mas mesmo. Mas quando você achar, curta. Só pra constar, hoje é uma sexta-feira. Likes and shares. Deixa seu comentário se você gostou. Se não gostou, pode xingar a gente também. Pode xingar, não sou sensível não. Deixa sua pergunta, porque... Pergunta é sobre qualquer coisa. O tema que você quer falar, se você quer falar que a gente fale de alguma coisa. Até de comentar de alguma coisa que a gente pode ter falado e confundiu, né? Ou se a gente fala muito embolado também. Ou se a gente falou alguma besteira e não era nada disso. Mas fala, a gente corrijam porque a gente só tá com uma folha de papel aqui. Não estamos com auxílio de computador para pesquisa. O nosso roteiro, cara, é uma folha com 5 linhas escritas. Então, assim. E assim vai. É bem solto o nosso podcast. Então, se a gente falou alguma besteira, pode corrigir. No outro episódio a gente vai falar quem foi que corrigiu a gente. A gente não tem esse problema, não. Manda comentário, conta sobre sua vida, seus anseios sobre o futuro, seus problemas conjugais. A gente aqui dá dica de tudo. É isso aí. Foi muito bom participar desse primeiro podcast. Espero aparecer mais vezes e. Tamo junto. A gente invoca você igual o John Constantino aqui. Tá de boa. Abre um portal igual o Doutor Estranho. O que for preciso. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.